A cidade gelada de frio me esperava de braços abertos. Seu contorno sem pontas macio lembra muito teus traços incertos. De você sinto falta e vontade, e a saudade que fica queimando. Vez em quando a vida me pega, que nem pedra rolando, rolando. E eu sem nome no meio do mundo, e eu no fundo de algum horizonte, escondida entre vales e montes, como parte de alguma gravura. Me confundo, a cidade e a brancura num cartão postal. Amanhã de manhã vou partindo, vou seguindo viagem, vou indo. Deixo atrás muitos sonhos vividos, deixo atrás muitos sonhos perdidos. Quando a noite esconde a claridade e a cidade se encolhe de frio, uma ponte e uma fonte chorando, chorando. Tudo fica tão quieto, parado, tudo calmo, saudade, saudades, um cartão postal.